Quando ficava a soeira, eu fico doida também. Touros e sol, não há nada como uma toirada com mais emoção. Não há festa com mais cor, que mais fala o coração. Touros e sol, sai o touro a fatos com ouro na arena a brilhar. Se a faena tem valor, põe toda a praça a vibrar. É bom ver um cavaleiro, tem gosto um pique nas varas. E sinto sangue toureiro, ante uma pega de caras. Se a quadrilha é destemida e os bichos bravos reais, vem o final da corrida e fico a chorar por mais. Touros e sol, não há nada como uma toirada com mais emoção. Não há festa com mais cor, que mais fala o coração. Touros e sol, sai o touro a fatos com ouro na arena a brilhar. Se a faena tem valor, põe toda a praça a vibrar. Feia era um adjetivo que não se devia usar para caracterizar Amália. Seria injusto devido à tal beleza que a fadista exportava, quer aquém, quer além fronteiras. Mas Feia é o nome da próxima melodia, cantada por Maria de Lourdes Rezende. Chamam-te feia, não te importes, tudo mente. Não se discute o gosto de ninguém. Água pura mata a sede de muita gente e ninguém sabe o gosto que ela tem. Deixa falar, mentir e maldizer, que basta um meio olhar para tudo desfazer. Porque a beleza é fugidia como a aurora e poucos sabem aonde ela mora. Vou por fim tirar a fronte dessa tonta cabecita e dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita. E dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita. Chamam-te feia porque não sabem sentir a formosura numa alma boa. Quando fala, mas não vê o teu sorrir, só diz mentiras porque fala à toa. O teu olhar tem dentro não sei quê, que nos faz meditar no livro que se lê. Repara ainda na camélia delicada, é muito linda, mas não cheira a nada. Vou por fim tirar a fronte dessa tonta cabecita e dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita. E dizer à boca cheia, mas que feia. A mesma intérprete traz-nos uma música mais triste, melancólica. Nunca mais chega o meu dia. Nunca mais chega o meu dia e eu morro de nostalgia. Nunca, nunca, nunca mais para o eco dos meus ais. Nunca mais fico liberta. das gradas sentimentais. Nunca, nunca, nunca mais. Fim da caminhada incerta. Cegueira que me atrofia, maldita a noite que cai, a noite vai-te embora, deixa brilhar a aurora, nunca mais chega o meu dia. Maria de Lourdes Rezende, na canção que ainda estamos a ouvir, fala-nos de nostalgia, que é no fundo o contexto que atravessa todos estes programas e é precisamente o título da música agora interpretada por Carlos Guilherme, numa versão mais modernaça. Ouçamos então Nostalgia. Quem chora vida fora, o amor que já passou. À minha porta, saudade morta, por ti ficou. Ai de quem chora vida fora, o amor que já passou. A minha porta, saudade morta, por ti ficou. Na minha vida dolorida, a verdade me vem dizer que a saudade anda morta por te ver. Na minha vida dolorida, a verdade me vem dizer que a saudade anda morta por te ver. Morta por te ver.

Vejam lá bem que, infelizmente, marchamos a passos rápidos para o fim do programa de hoje. E por falar em marcha, ouçamos Marcha do Vapor com Maria Clara. A bordo ninguém se teme, ninguém aqui se receia, que o homem que vai ao leme doce ao canto da sereia. Sereias da marinhagem e buceram aquela, soltando a brandaragem na sua canção mais bela. Lindos olhos do meu par vão fazer um serviço rutilando sobre o mar nem tempo de serração. Amor que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo, ó minha beldade. O mar é de rosas, viva muita pena minha, estamos já na reta final desta quinta emissão de Quadras da Música. Mas não fiquem tristes, meus amigos. Foi apenas o terceiro de um total de 7 programas dedicados exclusivamente à música portuguesa, divididos por décadas. Já avisei, valerá a pena. Fiquem atentos à rádio Antena Web. Bom, dizemos adeus na voz de Júlia Barroso. Muito boa noite. E até uma próxima oportunidade. Meu amor na vida, sem vida eu vivo aqui. Desde que à partida, meu Zé, fiquei sem ti. Bem peço aos retratos, socorro. São mundos ingratos, vem tu se não me traz consolação. Quero uma verdade, não quero uma ilusão. Na alma ainda me dói, meiga a tua voz, quando o barco foi tão mau para nós. Adeus, não afastes os teus olhos dos meus, até quando ao longe a bruma a pairar consume entre as ondas do mar e os céus. Adeus, não afastes os teus olhos dos meus. Dá-lhes carinhos que partem ceguinhos de amor pelos teus. Sei que tu existes e sei também, meu Zé, que há palavras tristes e que uma delas é nem sei se há mais dura na minha ignorância. Há palavras belas, mas quasas esqueci. Vão no envolto estrelas, altar e outras para aí. Quando as ouvirei, todas só Jesus. Hoje apenas sei estas sem os teus olhos.